duerme así. ¿Confiesa? Juliette, autorizado táxi até o ponto de Perapistão no 7, porta para ingresso, Victor India Juliette. Que 01 Chami Tango 105 ou Tango 18. Usado o táxi até o ponto de espera da 97, reportando para ingresso que o Quebec CA. Informa o número 2 para a decolagem, que o Quebec CA. Oceanema 314, desce para nível de voo 060 via chegada a Mari. 060, pode voar, pode voar. Negativo, Oceanema 314, número 3 na aproximação. Negativo. 060, e mantém 3000, boa noite 07. Mantém 3000, Gol 1807. Gol 1807, mantenha 3000 pés devido ao tráfego a 2 horas, um alfa, correção, mantém 1500 pés, como Nordeste. 807. Avisa a autoriza descida, Gol 1807. Oceané 6213, intercepto radial 165, Sami Recife em 125 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Intercepto radial 165, chama 13365, Oceané Recife, Oceané 2012. Boa noite 07, desce para 2000, Taiti Negão no 012, autorizado sinal leste, reporte estabilizado. 2002, boa noite 07. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor, Índia e Juliette. Papatango, Vitor, Índia e Juliette, mantém-se em condições visuais, mil pés no corredor acesso. Mil pés na sede, ali. Ajustado 065, ajustado 02. Obrigado, senhor, boa tarde. Lápis da Carva, 445 para o táxi, com a bordo, 6 horas e 40 de autonomia, vem na direção de direção. Confie para todos a bordo? 5, 0, 0, 5. Confirmo. 05 a bordo, 3 horas e 40, Guarulhos, São José dos Campos, corrigindo. O APCK 8443. DCC Cairo Lorenzo. Se autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, vai seguir o Embraer da Azul. Via Índia Alfa no ponto de espera, quando pronto, chame a Torre 118, decimal 62, ajustando 092. Índia Alfa, ponto de espera, 018, decimal 6, 1092, ajuste, segue o Embraer da Azul, 4-4-3. Paulo Salvador, boa tarde. O repórter no externo, baixado travado. 807. 5241, informação tão correta, ajuste no 02, aguarde um minutinho para a cópia. Serra, decolada aos 1-3, controle 1-9, decimal 3-5. 1935, obrigado. O azul 4065 mantém ponto espera da 1-0. 2500 na Prod Mão em São Paulo? Negativo, quilo Quebec Serra. 500 mantém o Quebec Serra. Tráfego do estado, pouso livre na pista 1-0, vento 1-40 graus na mais. Gol 1-8-07. Livre pouso no 0, boa noite, 07. Tá passando bravo que o Whisky suba para o nível para 2107. Tudo pronto para 4? Pronto, 4, 4. Trip 5241, autorizado Montes Claros, nível de voo 200. Decolada no zero, número curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa, direto Vitória da Conquista, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 1-19-35, torre 1-18-62, acione no transponder 5420, trip 5241. 200, Montes Claros autorizado, decola no zero, curva direita, saída Arbor, direção Elefa. Trip 5241, contingimento correto, um plano para pushback e acionamento. A aeronave na curta final do 1-0. Afirmo. Após a mesma linha, mantém pista 1-0, azul 4065. Oceané 6314, vitoração para sequenciamento, curva esquerda para o 360. Seu limite é a magnética 085 de Sintra. Esquerda 360, isso aí, para a gente fazer o que você quer dizer, ou para o nível de voo 050. 1076, descend 4006, canet 1012. 1076, descending 4006, canet 1012. Gol no 807, no solo 107, livra a pista pela direita, contra o solo 1219. 219, pô. Azul 4065, tem nível de decolagem da 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 nós, o que negar no 0-1-2. Decolagem da 1-0. Azul 4032, desce para nível de voo 070, via chegada a margem. 8-0-7. ABSA 8443. Siga nos corredores da minha pés de firme de gente. Para a coordenação. Força na 6314, reduza para 1809. 1809, já quero o limite da proa. Olha, espero que siga assim. 5 azul, 4065. Boa. O Tenema 3-1-0, limite agora é radial 300 de Salvador. 3145. O Sanami é 3145, Nova Radial, Novo Limite, Radial 300 de Salvador. Fame Torrino Noite, decimal meia, Alfa Vito Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, perfil da Dael. Azul 4065, suba para nível de voo 360, contato a DAS, saída Dael. 360, Dael, contato, 4065. Miles, dono 7, Alfa Vito Juliette. Arça, cargo 8443, ali mantém pistão no zero. Direita para o 050. Positivo. Com 2076, turn left, heading 060. Canal 076, left heading 060. Heading 160. Heading 160, Condor 076. Condor 076, descend 2000 feet, 28102, clear the last final report status. Condor 076, descending 2000 feet, 28102, cleared LS runway 10, call even status. O Sanami é 3004, desce para 3000 pés, Senegal na 012. 3000, 6000, 4000. Está atingindo 6000, gol 9, 3000. Sequência do Espero Coordenação, Silvio Quebec Serra. O Sanami é 3114, direita 105. Autorizado na LES, reporte estabilizado. Sanami é 3114? Sanami é 3114, direita 110. Autorizado na LES. Direita 110, Bono 396, reduza para 180 nós, deparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 345, seu limite é magnética 085 de Simbro. Esquerda 345, redução de velocidade, Bono 396. Desce para nível de voo 050, gol 1396. 050, gente. O Sanami é 314, informa a idade, o sexo, a poltrona que está sentada e os sintomas do paciente que está passando mal. A gente está na final aqui, é um rapaz de 60 anos, ele está na poltrona, tá joia? Está aqui há 10 dias para a final, não funciona isso agora. Gente, assim que puder, passa informação para a turma. Absa 8443, controle 199, decimal 35, decolado aos 23. Canal 35, boa tarde. Complete final, contact power frequency 118, decimal 6, com 2076. Canal 076, contact 1186, bye bye. Controle Salvador, boa tarde, Absa cargo 8443, decolou na frente. Absa 8443, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da El. Gente, no perfil da El, descendendo o nível 380, Absa 8443. Pode da El usar presente, querido? Negativo, mantenha o perfil da saída. Gente. Gono 396, direita 060, desço para 3000 pés, que nega 1012. Direita 060, 3000 pés com 1012. Oceania 3004, desço para 2000, pede que negamos 012. 2000, Azul 4032, reduza para 2009. Azul 4032. Gol no 396, curva direita para o 100. Autorizado sinal LS, porta estabilizado. É que porta pista no 7 livre. May 10, wind 130 degrees, 10 knots. Cono 076, runway 10, clear to land. MA 321, na escuta do solo? Oceania 321 na escuta do solo. Solo, Salvador, boa tarde, 35,7. 032, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 005, seu limite é magnética 085 de Sintra, desça para 4.000 pés, Senegal, no 012. 4.000, ajustado 1.0, 1.2, na magnética 005, ajustado pela 08, confere. Afirmativo. Esperando em 119, são 35, torre 118, são meia dúzia, aciona o transponder 5441, trip 5627. Minha 13 no 4, continua a aproximação, reporta no estado. Condor 076 on the ground at 27, clear runway to your right, ground 121, decimal 9. Condor 076, vacate runway to the right at 121, decimal 9, Amber. Ocean M63, 14, aqui é a torre. O passageiro que está enfermo é um homem, aproximadamente 30 anos. Mas qual é a natureza e os sintomas da sua enfermidade? É, agora, a gente não tem essa informação agora, como você passou para a gente na descida, mas estava passando mal aí, já está... Azul 4032 para o costelo utilizador, curva direita, proa 055. Azul 4032, desça para 2000 pés, Senegal no 012, direita, curva direita para o 075, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Azul 4032, reduza para 1809. Salvador, boa tarde. Schneider 6327, autorização para o Delta. Informação Tango. Schneider 6327, informação Tango, destino 02, aguarde um minuto para a cópia. Guardando, meu Deus. Condo 076, approved Maple Gate 11. Condo 076, taxi to set 11. Complexo Norte, semitorno no norte, decimal 6. 26. 2 Salvador, boa tarde, Golno 396, baixado de trabalho, ILS X-Ray. Boa tarde, Golno 396, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Sete. Oceano é 6314, solo 30, direito no 219, boa tarde. Solo Salvador, agora 6321 da Ocean, para plano para Brasília, era o 380. Oceano é 6321, aguarde o número 3 para a cópia. Guarda. Solo Salvador, Oceano é 6314. Oceano é 6314, exato, off, chama a Juliette. Alfa 2024. Solo 35241 para o táxi com 62 a bordo, 4 horas de altimetria na Cancún. Confirme 35241. 62 a bordo, 4 horas de altimetria na Bela Horizonte, Cancún. Sente 35241, 2 a táxi, reporte para ingresso na parte principal. Reportará. Continue 6314, está autorizado o pátio principal, portão 5. Do 4032, aguarde para transferência. De voo 240, decolada no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto a Ilhéus. Controle operando em 1-19-35, torre 1-18-62, acione transponde 5421, no Oxiné 6327. Pode confirmar a saída para o 6327? Saída da El, Leda, após Leda, Ilhéus. El, Leda, após Leda, Ilhéus. Controle 6935, 6862, 5421, transponder, 5240, 6327. Schneider 37 confirmando, decolada 1-0, primeira curva direita no perfil da DAEL. 1-0, primeira curva direita, 6337. Schneider 37, com atendimento com essa, pronto para pushback, acionamento. Acionamento, 327. Salva 5241, vai para a contagem principal. O TRIP 5241 autorizado em ingresso pátio principal, após pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1-1-62, ajuste no 0-2. Gente, a aeronave ainda não está na nossa escuta, ele está a 1 hora e 6 milhas, cruzando 3, não, está mantendo 3 mil pés. Tão 3155, pronto para a cópia. Boa tarde, 35241. Confirme se tem condições de agilizar as manobras assim que autorizadas. 35241, a Lima tem preparando para a decolagem imediata. Abor, após abor é left, pode detectar o piso do 1-7 após utilizado conforme rota. Controle Salvador operando em 1-1-9-35, torre 1-1-9-62, acionando o transponder 5445, Oxiné 6321. Ok, 6321 copiou para Brasília 320, escola da 10, curva à direita, pela Arbor, eleva o piso do 1-7, prossegue a plano 935 ao controle, 1862, 5445, aciona 6321, na posição 1-3. Schneider 6321, contingimento correto, campando para pushback, acionamento. Camarada, 6321. Salvador Azul 4032, Campo Externo, Baixa Travo, estabilizado no NDF Campo Alívio. Gente, boa tarde, continue a aproximação, aguarde a pista livre, Azul 4032. Aguarde a 4032. Quatro zero três dois, livre pouso no zero, vento no 40 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 4-0-3-1. Cinco, bom voo. Fundo no after 5, grato, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Trip 5241 decolado na sua escuta. Trip 5241, contato radar do Paranísio de voo 200, saída Árvore. 200, Árvore. Papá Romeu, então, November Alpha, voo direto rotatório. Pronto, para cópia? Gol no 396, ingresso Juliette 07. 07, 396. O TAN-3155, Guarulhos autorizado, 340, upper de Lu 44. Decola da 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda Eudes. Controle em 1-9, decimal 8, corrigindo 19-35, controle. Transponder 5435. Chama para puxa de bem Léo autorizado no 240 via Golf 677. Decola da 1-0, primeira curva direita na Dael, Leda após Léo. Controle 119, decimal 35, transponder 5411. Léo autorizado no 240, Golf 677, decola da 1-0, Leda. No meu catraça correto, é um prazo de questionamento. Sou o Salvador. Boa tarde, eu vou 4032, eu vou dar uma Alfa 4032, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 203, 4032. Solo, queria autorização 2363 no 4 Petrolina? Tempo, solo? 2363 no 4 Petrolina. Eu sigo o Janeiro, tá pronto pro pushback acionamento? Ah, vocês vão fazer ação, né? Pode confirmar a nave e o portão que tá chamando pro pushback acionamento? Será autorização para frente, né? Autorização de tratuagem. Te confirma o tráfego. O Janeiro é tudo que não passa. 6314. Qual é a hora do BT? 00. Gente, minha 314 boa, não tá no meu sistema. Assim que aparecer, eu chamo pra cópia, pra Petrolina. A saída é Momo Transfoque.